GDV, galera do Vapor, Elite da Feira. Divulga os meninos aí, menino aí, menino aí. Através desse venho comunicar que quem eu chamava de amor semana passada veio a me largar. Por intermédio de alguém, na noite de ontem fui notificado que ela estava com alguém visivelmente apaixonado. Eu venho a público manifestar minha indignação, nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração. Uma semana é pouco demais pra ter me trocado, eu saí prejudicado. Eu venho a público manifestar minha indignação, nota de repúdio pra quem não dá valor em um coração. Uma semana é pouco demais pra ter me trocado, eu saí prejudicado. Alguém me segure pra eu não beber. Leo Max. Através desse vem comunicar que quem eu chamava de amor semana passada veio a me largar. Por intermédio de alguém, ontem à noite fui notificado que ela estava com alguém